alguém te olha até fale assim, será que ele vai aguentar por muito tempo? O mundo via só um paralítico ali, mas eu já vi alguém de pé dentro do tempo. Pois quem sabe sou eu. Eu vejo o que ninguém consegue ver. Eu faço o que o homem não consegue fazer. Eu uso não para tratar você. É na hora certa que eu abro a porta, que eu sustento o necessitado. É na hora certa que eu dou livramento, que eu mudo de vez o cenário. É na hora certa. O mundo fala, está sofrendo, mas o céu está dizendo: o meu fiel na terra está crescendo. Sou Deus que permite a luta, deserto, a dor, pra te ver de joelhos, só pra você aprender o que é ser dependente e ouvir meus conselhos. Provo aquele a quem amo, para depois aprovar. Exalta, levanta, apresenta no tempo exato. Sopra o nome daquele que está esquecido no anonimato. Enquanto o mundo diz é o fim da tua história, o céu está dizendo eu revigoro e te levanto agora. Eu abro a porta, que eu sustento o necessitado. É na hora certa que eu dou livramento, que eu mudo de vez o cenário. É na hora certa. O mundo fala, está sofrendo, mas o céu está dizendo: o meu fiel na terra está crescendo. Sou Deus que permite a luta, deserto, a dor, pra te ver de joelhos, só pra você aprender o que é ser dependente e ouvir meus conselhos. Provo aquele a quem amo, para depois aprovar. Mas sou aquele que exalta, levanta, apresenta no tempo exato. Sopra o nome daquele que está esquecido no anonimato. Enquanto o mundo diz é o fim da tua história, o céu está dizendo eu agora. Se levante agora.